da liberdade. Basta, povo e liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade. Basta, povo e liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade. Canta, povo, canta, canta, sempre sem temer. Caminho da vitória para fazeres a nossa história. Tens a liberdade, dá a mão ao teu irmão. Pelo bem da nossa gente, construímos sempre em frente. Paz, pão, povo e liberdade, todos sempre unidos no mundo.